Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Salve, irmão. E aí, quem fala, Tutão? É o de menor, Tutão. E aí, meu parceiro, já tá descendo já, Tutão? Já, só que é o seguinte, eu vou colar ali seu Matheus ali, vou pegar o Caio, o grande, vamos jogar diretão, falou, Trutão? Ah, então tá bom, dá tempo de eu colar na quebrada ali dos parceiros ali no Beco das Almas. Vou resolver umas respostas, mas é cena rápida, firmeza, certo, Trutão? Aí eu fico no seu aguardo aí. Firmão, firmão. Falou, Trutão. Falou. Da missionária, direto pra Baixada Santista, devagar, na Anchieta, mano, olha a neblina, irmão. Mó satisfação, foi colar na festa, no capela, no palco e cantar. Encontrar os parceiros verdadeiros e dar um abraço. Quem é? Tá ligado? A caminhada é sem rastro. Em cada rosto vejo expressão de sofrimento. No olhar, no sorriso, sem brilho, lamento. Felicidade, sinceramente não conheço. Não me apresentaram, só conheço os momentos. Pra quem acha que é média, deixa quieto, vamos embora. Falador não se conforma, verdade incomoda. Assim que é, doidão, os bico fica mordido. Ainda mais quando vê que os guerreiros tá unido. Firme, forte, na fé, com coragem, buscando a melhora, sem tirar vantagem. Deu mó saudade, lembrei do meu irmão. Faz mó falta, aperta o coração. Mas aí, cê é assim que tem que ser. Só quem não teme a morte é preparado pra viver. Pra correr, pra lutar, arriscar sem medo. Cedo ou tarde ela chega, inevitável, parceiro. Absurdo é ver o ritmo que tá. O pai enterra o filho antes dele se criar. Antes dos 17 já é clique-cleque. Olha só o que a selva faz com os pivete. Noite alucinante, 2 horas de batalha. As garras é quadrada de 20 cromada. Rosnados, disparos, gritos de agonia. Lágrimas e sangue se misturam na guia. É nós contra nós, subtraindo nós mesmo. Nós só soma no cemitério quando é preso. Multiplicação de ódio e dor. No mundo onde os fortes fingem não sentir amor. Mas aí, seja como for, sigo em frente. A vida continua e sei que Deus tá com a gente. Minha trajetória, minha caminhada, vários momentos, várias histórias. A cabeça e veio o que vier. É sempre bom chegar na simplicidade pra ser respeitado. Truta é a chave, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar. Devagar, sem pagar, tem que saber caminhar. No Capão, Grajaú, São Miguel, Itapevi, Pedreira, Pirituba, São Mateus, Tucuruvi, Itapema, Capela, Morro da Penha, Diadema, Morro São Bento, México 70, Londrina, Blumenau, Bahia, Rio de Janeiro, Baixada Santista. Classe A daquele jeito, conheci vários lugares. Na minha trajetória, uma pá de guerreiro e guerreira da hora. Pedro Paulo, Edivaldo, Marcos Diomena, o Azul, o Christian, o André, sem problema. Um beijão no coração dos mano considerado, nem preciso dizer quem é, tá ligado? Várias lembranças vem no pensamento. Um conflito de boas e más ao mesmo tempo. Tem uns baratos eu sei que ainda dá pra resgatar. Outros já era, só resta lembrar. Nessas horas você vê que o tempo não para. Você fica mais velho a cada dia que passa. Se lembra das coisas que deixou de fazer por medo ou insegurança. Agora é tarde, pode crer. Mas sem se lamentar, vem com nós, vem com a gente. Não mostre a fraqueza pro inimigo, é quente. Então, segura na mão de Deus e vai. Só termina quando acaba, cê tá vivo, rapaz. Minha trajetória, minha caminhada, vários momentos. tempo sem nada, prato vazio, no fundo dele uma quadrada, uma criança chorando com fome na madrugada. No bolso sem um conto, eu sinto o gosto amargo das lágrimas. É muita treta, caminhada sofrida. Os momentos ruins não se apaga, só cochila direto e reto. O pesadelo vem na mente, mas nunca é tarde pra aquele que se arrepende. Mundão cheio de vaidade, ostentação, de Mustang, relógio de 15 milhão, implorando, pedindo, vem me rouba. De nariz empinado, forgado até umas horas. Mundão de crocodilagem, tentação perversa, pornográfica, que laça os irmão. Viúva negra que te prende na teia, diz que é solteira e com a morte se deita. Quantos já se foi de chapéu enfeitiçado? Meu vô dizia, mulher é coisa do diabo. Valor tem aquela que trinca mil e dia, seja em casa, no trabalho ou domingo na visita. Salve as guerreiras desse nosso Brasilzão, com todo respeito, mó consideração. Pra mim não é vergonha expressar o sentimento, o louco aqui chora pela perda de um guerreiro. Minha trajetória, minha caminhada, vários momentos, várias histórias. Tenho pra contar, pra contar, pra contar. Segura na mão de Deus e vai na fé. Não abaixe a cabeça e vem o que vier. Aí, de menor, onde foi que ele marcou? Ah, foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Dá uma olhada aí. Olha ali, olha ali. É, mano, é ele mesmo. Vamos estacionar aqui. Firmeza. E aí, André? Firmeza, irmão? Aê, moleque. Firmeza total, satisfação. Caralho, irmão. Firmeza total, te ver. Firmeza? Firmeza, irmão. Nós mesmo, total. E aí, primo? Firmeza, primo? É o certo pelo certo, irmão. É isso aí, até o final. Falou. Que